4 Romeo 4 2 3 4 Romeo 4 2 3 1 2 3, prossiga. Está restrito 150, pode prosseguir na descida, está na cruz de Mari. Passou, Romeo 2 3. Poderia confirmar a mensagem do Romeo 2 3? Uma ativação e identificação. Onde é que ficou a foto? Torque o seu sol aos 300, que está abaixo de grande pista. Pois 3, força aérea cruzado na via chegada a mar e descendo até o 050. Dia chegada a Mari, descendo para o 050. Voo 2043, formação Quebec, portão 8, autorização Guarulhos. Zero 43, Guarulhos autorizado, número 360, levando a pista no zero, primeira curva direita, na subida da Aula da Mótiva, intercesso 14, número 0, atacando, bravo eco, combate e aposto, para a rota. Aciona 5515119, 8, controle. Autorizado Gol 2043, Guarulhos 360, de acordo com o plano. Decola da 10 com curva direita da Euleda Ótima. Aciona 5515, controle 198. Gol 2043, atrasou no 0 até Tango da Ué. Correto, o Gol 2043, chama pronto para o estacionamento. Passarão, 2043. Uma milha à frente, continua 2 3 e 500. O ajuste da check-check. sequenciamento, esquerda para 050. Nessa proa, desce para 2010, autorizado a LSM3. Esquerda 050, descendo para 2000. Autorizado o número 1500 pés, 1014. Autorizado o número 1500, 1014. Mostre o resto. Pés em descida para 1500, continua descendo, 2000 pés, Autorizado LF, reporte final, 2527. Ok, autorizado LF, reporte final, 2527. Delta e uniforme, mantenha 085 agora na transferência. Estabilizar final, chama a posição 118.95. Vou estabilizar 118.95. Tráfego Salvador, boa noite, dia azul 2.9. Autorização, destino Vitória, 160. Boa noite, continua a aproximação e a partida do externo tem mais travado. Botaremos no externo, baixar travado, conta. 2-7-5-4-3-1-1-9-8-controle. Autorizado, Vitória, nível 960, curva direita na Coral, Ilhéus, Golf 677-731. Responder 119.4, controle de saída, confere. 119.80. Ok, 119.80, azul 259. Deixa eu fazer um serrato de matrão, puxa o treinamento. Chama na briga. Boa Duna, desce 2010, autorizado LS de Itapuã. Boa Duna, 2010, autorizado LS de Itapuã, desce 2010. Passou externo, controle baixado, checado, Condor 23. Livre Pouso 0, 1110 graus, aviões com 1-2-3. Beleza, pouso, conta. Controlar a civilidade, você está jogando alfa. Controlar a civilidade, você está? Julia, cheque, deixa uma torre 118-95. Perfeito, então, muito obrigado, boa noite, bom trabalho, então. Boa noite. Papa Tango Oscar, Delta Uniforme, chama agora Recife, 288, alterno, 1260, boa. 288, boa noite. Boa noite. Boa noite, ingresso final, assistindo no site, reparto na curta. Contra Juliette X-Train, entre pouso 67, vento 1 a 1 0 graus, 99. Pouso 2, 3, solo, ao 5 3, deck trecho autorizado para parte militar. Ok, deck trecho autorizado, vai para a estação de autoridade, pode prosseguir pela pista principal. Torre é o 1-2-3? 1-2-3, prossiga. Ok, tá fazendo aqui o 180, vai pro parte de autoridade, ok? Cliente autorizado, para parte de autoridade, o comando 23. Ok, X-ray confirmando, livre pouso no 7, 1-0-0 graus, 99. Obrigado, pouso, óbito, direto, X-ray. Salvador, boa noite, cenário 63, 10, informação que desce, descendo a 1-5-0. 6310, Rua Duna, 2000 pés, 014, autorizado elétrico, ponto final. Rua Duna, descendo 2000 pés, 614, cenário 63, 10. Afirmativo, Rio 14. Certo, obrigado. Apollo 56, confirme o parte, por gentileza. Aterrizado em reporte livrando pista. Final, chama a torre 118-95. Via 10, vai chamar a torre 18-95. Boa noite, check 3, de pouso 1-0, vento 1-1-0 graus, 8 nós. De pouso 1-0, 3, 8, 5. Azul 2, 5, 9, 1, 4 horas de pista de autonomia, eu quero já dar para você o estacionamento para o seu pai. 3662, Dock identification clear down to level 050 via my arrival on 7104. Sala 03, direita, sala 1, 2, 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, 9, tá? Boa noite, está 3850. 58, boa noite. Alfa, passa em cima direto. Voltaremos. Não, até para o cruzamento com a série 2591. Utilizado o cruzamento da pista 10, com a série 2591, é 400. Bem, autorizado o cruzamento, apanhará antes da Alfa, com a série 2591. Ciclo 91, só para ocupar 6 horas de autonomia, até na Galeão, pelo 252. Ciclo 2 de Galeão, com 6 horas de autonomia? 6 horas de autonomia. Livre táxi, 9251, no site principal em Índia, no centro de espera, chama a Torre 1 no 895, 1014, ajuste, bezão. Livre táxi, com 6 horas, chama a Torre 895, 02, com 9 anos, boa. Antes da Alfa, 2591, na Força Aérea. PL 2591, na passagem Olhos de Atão, segue a nossa guarda da mesma. E continua no táxi, em direção no pátio principal, no táxi Olímpia. Quando no ponto de espera do pistão 0, chama a Tonhona no 8295, o ajuste no 04. Tá, se a gente continua no táxi via Alfa, ingressa no pátio militar, naquilo ou na Juliette? Juliette. Assente, ingresso no pátio militar na Juliette. E no ponto de espera 118. Confira a frequência no ponto de espera. 118, sinal 95, por favor. Assente, 118, confira a frequência. 3858, após 09, da Azul, da Juliette, pós-VATR 02, 938. Para o pushback, acionamento, gol 2043. Gente, 08, gente, puxa, chama a taxa, 2043. Obrigado, Samarim. Oi, Salvador, boa noite, chamamos o 2591. Azul 2591, boa noite, você liga para a decolagem? Afirma, ajuda aí, Jorge. A linha decola na 01, 00 graus, 89. A linha decola, Jorge. Vamos lá, 3, 1, 0. 3, 5, 18, 9, 5. 8, 9, 5, já. É, é. Tá 3, 6, 6, 2. Boa, 1, 2, 10, ou 3, ABS, liga a ponte. 2000 feet and clear to the LS. Approach procedure, report and fire. Zero, livre pouso na zero, vento 1190 graus, destino 9. Livre pouso na zero, estacionar 6, 3, 11. Ajuda 591, decolou 08, controle 119, destino 8, mas voo. 198, gratos. Salvador Azul, 2591. 2591, prossiga. Salvador, está cumprindo o perfil da Coral. Direto Coral Azul 2591, subindo 1160. Salvador, Europa Zero 83, boa tarde. Reaching flight level 160. Boa tarde, Europa 0983, clear, descend to 4000, through the 271014. Stop to 4000, 1014, Europa 083. Salão 10, direito, salão 1, destino 1, uma boa noite. Direito, salão 2-1-1, funcionário 6-3-1 agora. voo 2043, confunda o ponto de espera da 10 pronto. 2043, vamos a linha, mantenha na 0. A linha mantém fixo na 0, voo 2043. RDC 591, decolagem na 2, controle 1 ao 9, decimal 8, uma vez. 191, 2591, obrigado, boa noite. 591, contato radar na decolagem, chega para nível de voo 3871. É o Força Aérea 2591, Força Aérea 2591 pro 380. Alguma possibilidade de Itápio ou Duna direto? 2096, mantém a chegada número 3 na aproximação. Força Aérea, 2591, tem cruzado uma direta Elefa. Direta Elefa, 2591, obrigado. Obrigado, boa noite. Runway 5, 10, 3, 6, 6, 2. Tower 10-3662 on the ILS runway site. 10-3662, good evening, check on the VIPS lands runway 10, wind 100 degrees, land or not? Clear to land runway 10, 10-3662. Europa 083, descend to 2000 feet, clear the final ILS but service localized. Localizer, Pluto 4 3. 0096, está pregado Itápio. Itápio, 0096. Pode voar da El direto, voo 2043? Autorizado da El, voo 2043. Obrigado. pushback estacionamento voo 1973. Voo 1973, livre do posto chamada táxi. Livre do posto chamada táxi 1973. Uma boa noite, são 3831 com informação Quebec, descendo até 160. São 3831 com a sua identificação autorizada a chegar da Avance, desça para a quadra no hotel esquina da 0-4. 4-1-0-1-4, chegada Avance. Faz uma força presença na 3831. Sim, são 3831. Obrigado. Ah, 3831. Força aérea, Vitória 2591, no chão do centro Recife, frequência 28.8, alterna 2000.0. 288.260, Força aérea 2591, boa noite. Uma 096, desça para 3.010. 3.096, está liberada a restrição ITAP? Ground is 20, located to your right and call ground 121.1. 121.1 ground, thank you, you have a good night, that's 366, Jim. Thank you, good evening. Ground 3662, moving the active runway with you now. Sorry, it's 73. Ground 3662, Sector Alpha, report from Juliet. Alpha, call you Juliet, 3662. No 73, balão autorizado em 3.0, no colo da pista 10, em curva direita, no Léo Lira Irume, do Sérgio Paterno, número 857, e Sérgio Informal Alto do Plano. 5532, transponda, 198, controle. Ok, 360 para o Galinhão, decola da 10 da direita, da Léo Irume, April November 857, 5532, controle 1198, voo 1973. Correto, volta para o táxi. Ok, tá pronto para o táxi voo no 973 com 173 a bordo, 416, Serra Brasília. E aí, já no ponto de espera, torre 18, sinal 95, ajuste no 04, voo 1973. 295, obrigado. Frequência 125, décima 1, alterna 33, décima 25. 25, 1, 33, 25, obrigado, boa noite. Boa noite. Tandy 662, Alfa and Juliet to the 202. Gate 03, at 3662, roger, via Juliet. Para 9h30, saiu tráfego 13 horas, 9h30, com 190 de Bradspi. Isso, redução para 800 nós, deixa para 2.000. Autorizado a sinal de procedimento da Lexus, após ser utilizado no localizador. 200 nós, desce para 2.000. Pode ser utilizado no lote, no 096, obrigado. Salvador, Europa 083, we are established on the localizer. Europa 083, contact Tally, 118, decimal 95. 118, Europa 083, and we receive, position Duna, we receive a laser beam in the cockpit. Laser beam in the cockpit, we receive the light inside. 503. Goodbye. Europa 083, boa tarde, full established, runway 10. Europa 083, continue your approach and expect landing clearance. Continue in Europa 083. Good night. Clear to land, runway 10, wind 110 degrees, 6 knots. Clear to land, runway 10, Europa 083. 1973, decolou 25, controle 1, andamento, elevation level. Estabilizado, gol no 096. 096, na torre do norte, decimal 95. 1895, no 096, obrigado. Controle Romante, gol 1963. 1963, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360 da EL. Azul 6591, 7 milhas para Coral. Serviço radar encerrado, mantenha nível de voo 060 e chame o controle de gás, frequência 120 do sinal 1. 1963, autorizado, vou virar a saída. Beleza, presente, mostra 3. Então, 3831, deixa para 2006. Autorizado a final do procedimento IOLS, reposta autorizado no localizador. 2006, descida, autorizado IOLS, X-Ray, 990, reposta estabilizado, 3831. Além de estar 3231, deixe seus mínimos de altitude e velocidade. Ok, graças. 3231. 10 graus, vem para nós. Tem livre com 0,0 da terra. Saturno já presente, o TAM 3831. TAM 3831, mantém ainda a guarda devido à ativada do motor. Acidente, galera. Avião esquecido. Direito 211-096, obrigado. Autorizado agora, TAM 3831. Voando agora, Zona. Muito graças, 3831. Salo Salvador, uma boa, Gol 1096 de Francisco. 1096, boa noite, Alfa Juliette, que é 09. Alfa Juliette 09, 09, obrigado. Visual de LS 3831, visual. Chama a torre, 19, decimal 95. 295, uma boa noite, boa semana. Boa noite. 1973, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, ao pé número 33, decimal 25. Canal 63, 1-0, boa noite, o meu confere, Recife autorizado, nível 350, decola da pista 1-0, primeiro curva esquerda na subida Fuca, transmissão Aracaju, Fuca Jamo Aracaju, sucesso da pista 1-7, o processo forma a rota da Recife, 5535, código 119.8, controle. 1-0, decola no zero, primeira curva esquerda, Fuca Jamo Aracaju, depois do loop 1-7, passou em campo. 5535 no transformer, 7198 a frequência do controle, a posição 01-63, 1-0. Correto, chama o tronco, 6310. Até mais. Oi, Salvador, muito boa noite, 3831 da Cana, final, e ele é 6310. 3831, boa noite, cheque trem, livre pouso 1-0, vento 1-1-0 graus, 9 nós. Livre pouso 1-1-0, está baixando checado, tem 3831. 3858, boa noite, Força Lindo, Francópolis. Você. Comando, Serra Fortaleza, nível de voo 370, decola da pista 10, com primeira curva esquerda, na subida Moon, transição Frutti, descendo da pista 19 até Bangu e após conforme a rota. Aciona 5541, 119, decima 8, controle. Afirmativo, 370, autorizado para Fortaleza. Decola da 10 com a primeira curva à esquerda, saída Mumu. Eu sou Fusti, Opozulu 19, Bangu, 5541, eu controle a PP Fortaleza, 19 de Chimau. Estou corrigindo Mumu, Maikiosk, Frutti, a subida. O referente de cruzamento foi correto, a porta pronta, puxa essa mão. Obrigado.